E o Nidoking? Como o próprio nome já diz, Nidoking é o rei da pancadaria. Seu golpe favorito é a rabada, que torce os inimigos, quebra seus ossos e serve também para capturar suas presas indefesas. Tudo isso faz dele um guerreiro poderosíssimo que intimida qualquer adversário.